programa Ensino Básico em Revista. Um programa da Escola Jesuíno de Arruda, em parceria com a Rádio Fiscar, um espaço todo dedicado à educação básica. Aqui nesse espaço, nós trazemos alunos, trazemos professores, para, enfim, falar sobre educação básica. O professor pode aqui mostrar o seu projeto pedagógico, os nossos alunos têm a oportunidade de mostrar a sua arte, enfim, fazer uma performance aqui na rádio. É um espaço dedicado à educação pública básica. E hoje nós estamos aqui com um aluninho nosso, né? Nosso querido Felipe Klein Almeida, um futuro cantor, tem uma voz muito bonita, muito potente. Um aluninho de quinta série, com apenas 12 anos, e que está prometendo bastante, né, Clésio? Professor Clésio, eu sou o professor Toninho, nós estamos aqui com esse nosso futuro artista. Boa tarde, amigos ouvintes. Só reforçando o que o Toninho disse, esse programa é aberto à comunidade escolar da região de São Carlos também. Se alguma escola aí da região tiver algum projeto ou tiver alguma coisa que queira vir apresentar aqui, é só entrar em contato conosco, nós agendamos um horário e vocês vêm aqui conversar com a gente sobre os seus projetos, sobre o que a escola está desenvolvendo, sobre as políticas da escola e tudo relacionado à educação, né? Né, Tony? Não só a escola pública, eu disse escola pública, mas é aberta a toda a educação básica, né? Inclusive escolas particulares que tenham algo para mostrar, estamos aqui, o espaço é nosso. É, porque o que importa mesmo é a gente trocar experiências com relação à educação para nós, né? Futuro, no futuro próximo, a médio ou a longo prazo, tentar dar uma melhorada na qualidade de ensino que a gente está vendo aí, que não está tão muito assim, está aquém das expectativas nossas, dos professores e também eu acho que dos alunos, né? Então isso é uma maneira da gente estar tentando modificar essa situação e melhorar, inclusive para poder dar uma condição melhor para os nossos alunos, ter um futuro melhor e, consequentemente, né, como nós temos visto aí no Facebook, um país que não tem educação é um país que não tem futuro, ou vários textos do Paulo Freire, ou vários textos de Vinícius, vários textos de outras pessoas ligadas à educação influentes que estão, né, tá sendo colocado lá para tentar valorizar um pouquinho, inclusive a valorização do profissional, né, da área, que é o professor, que hoje em dia, né, tá meio desvalorizado e, consequentemente, essa desvalorização... Desmotivado também, infelizmente. Leva a uma menor oferta de profissional no mercado, né? Então vamos conversar com o... Felipe é irmão do Rodolfo, né, Felipe? Rodolfo, né, só pra gente lembrar, o Rodolfo, nós já trouxemos ele aqui algumas vezes, ele faz o conservatório lá em Tatuí, também é um excelente violonista, né? Violonista clássico, né? É, violonista clássico, e nós já tivemos a oportunidade de ouvi-lo tocar aqui, e toca excepcionalmente bem, tanto é que conseguiu um lugar no conservatório, onde é um conservatório que, de uma certa forma, só os melhores conseguem acessar, né? E aí, Felipe? Fala um pouquinho pra gente, porque você gosta de... Você escolheu o violão e essa veia musical na sua família. Todo mundo toca lá, cara? Até sua mãe? Menos minha mãe. Todo mundo em casa. Meu irmão, o Rodolfo. O Guilherme, que gosta mais da música, que é o sertanejo universitário. Eu não gosto. Meu pai, ele sempre tocou, a gente ficava ouvindo, ele tocava o violão, ele aprendeu, aí a gente sempre viveu com música perto da gente, e aí sempre tivemos paixão pela música, e aí o Rodolfo foi o que aprendeu segundo, o Guilherme primeiro, meu pai ensinou ele. Aí ele ensinou a gente e a gente gostava muito de música. Gosta ainda. E o seu pai, ele aprendeu sozinho ou ele fez alguma escola? Não, ele aprendeu sozinho. Ele comprava livro de violão. Revistinha do método, né? De violão que existia antigamente. Né? E qual o estilo que ele gosta? Ah, ele gosta de moda de viola, do raiz mesmo. Ele gosta de tudo um pouco. E a sua mãe, o que ela fala, cara, quando vocês começam a tocar lá? Ah, ela gosta, ela gosta, ela... E mais alguém na sua família, assim, avós, tios? Não, meu pai foi o primeiro. Mas a sua mãe gosta de música? Gosta, fica no radinho o dia inteiro. É? Que estilo de música ela gosta? Ah, mesma coisa, é... Que é eclético também, todo tipo. É. Mas você também gosta um pouco de rock, né? Gosto. O que mais você gosta? É, no rock, assim, eu gosto mais de Guns N' Roses. Gosto de System of a Down, Metallica. Gosto desse tipo de música no rock. Mas você sabe tocar esses estilos? Ah, sei um pouco. Toca um pouquinho, então, desse. Vamos ver. Vamos ouvi-lo. Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still a ready smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you said my mind at ease. There is no doubt you're in. Shining bright, you and I. Marcos, ouvimos aí Felipe Klein. Nossa, maravilhoso, né? É isso, estamos terminando esse primeiro bloco do Ensino Básico em Revista e dentro de alguns minutos estaremos de volta. E agora vamos ouvir então mais uma música, né, com ele, para fazer o intervalo. Vamos lá? Mais uma. Sou aquele canarinho que cantou esse aterreiro. Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro. Depois fui pro Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com o nosso querido aluno aqui, Felipe Klein Almeida, né? Um futuro cantor de música. Que música que você pretende cantar? Felipe, antes dele falar, Toninho, qual o nome da primeira música? Você lembra? Que você tocou? Aquela que você tocou, rock. Qual? Aquela primeira música que você tocou. Ah, o nome dela é Pages. É de quem que é? Do Guns. Ah, legal. E essa segunda agora, que você tocou essa parte pra gente? Só como amostra. Do Chico Rei Paraná, do Canarinho Visionista. Beleza, cara. Tranquilão. Muito bom, tá joia. Com quem você aprendeu o inglês, cara? Você aprendeu sozinho? Sim. É? Só escutando a música você aprendeu? Ah, é que eu vi a cifra da música. E com a cifra tem a letra e eu peguei na letra. Ah, é? Sozinho, assim? E pela cifra você foi tirando e foi tocando e foi lendo e aprendeu sozinho, cara? Pô, você é bom mesmo, hein? É bom esse menino. Só acho que eu teria trazido ele aqui, não fosse bom. E é, você ótimo. Você faz isso sozinho várias vezes? Quando você tem alguma dúvida, você pergunta pra quem? Não. Ou não pinta dúvida, mas você já tá... Eu vejo pela internet, como as primeiras coisas foi com meu pai que eu aprendi. E depois eu comecei a ver na internet como tocar as tablaturas, os exercícios de escala. Aí eu fui vendo e consegui. Era isso que eu ia te perguntar, cara. Como é que, se você fosse me ensinar a tocar violão, eu não sei nada. Como é que você me ensinaria? Como você faria assim, ó, vem cá. Como é que você pega, como você faz, as primeiras coisas que você... Como você revivesse o seu pai te ensinando? Quais foram as primeiras coisas que ele te ensinou? O jeito de segurar as notas, como você deslizar os dedos, o que significa cada pedacinho desse do violão, entendeu? Então, meu pai, primeiro ele falou que tem que segurar o violão assim e... Apoiado na perna? Apoiado na perna. E aqui... E aqui primeiro. O dedo aqui. Você fala no braço do violão, né? É, no braço do violão. Você vai descrevendo violão. Porque o pessoal não tá vendo, eles só estão ouvindo. No braço do violão, aí, por exemplo, o dó, o dedo indicador na primeira casa, da segunda corda de baixo pra cima, e o dedo meio na segunda casa da... A quarta corda de baixo pra cima. E o... Esse dedo que eu não sei. Mas você não tá falando o contrário. O dedo do anelar, o do anel. Não é de cima pra baixo que você tá falando? É de baixo pra cima? É. O dedo do anel, o anelar. E na quinta corda, de baixo pra cima. A terceira casa. Que nota que é? É o dó. Pô, o dó você precisa fazer tudo isso? É. A nota que foi difícil pra eu aprender foi o Fá. Como é que é o Fá? O dedo indicador na primeira, em todas as cordas na primeira casa. Pestando. O dedo do meio na terceira corda, na segunda casa, de baixo pra cima. O anelar. Na terceira casa, na quinta corda, de baixo pra cima. E E o Mindim na quarta corda e baixo pra cima, na quarta quase. Você precisa produzir uma nota? Então cada nota é uma complicação dessas pra gente poder... É. Então se você fosse ensinar, por exemplo, eu, qual a primeira nota que você me ensinaria? Mi menor. Mi? Porque é o mais fácil? Mi menor. É, o Mi menor ou o Ré, que são os mais... Como que é o Mi no braço do violão? Dos dois dedos, o indicador e o do meio na segunda casa, na quarta e quinta corda do braço do violão na segunda casa. Só? Só. Ah, então isso é mais fácil. É mais fácil. E depois qual a nota mais fácil de aprender? É o Ré. E como que é o Ré? Esse dedo indicador na terceira corda, de baixo pra cima. O anelar na segunda corda, de baixo pra cima, na terceira casa. E aí o dedo indicador na segunda. E o do meio na segunda casa da primeira corda, de baixo pra cima. Então tem que ter uma paciência do caramba, então, pra poder aprender, né? Você acha que é difícil? No começo, no seu começo, você achou que era difícil? Ah, não vou conseguir isso, vou trocar de instrumento, vou tocar uma corneta, que é mais fácil. Não, pra mim eu nunca pensei assim, nunca pensei se é difícil ou fácil. Eu sempre pensei, eu vou aprender. Ah, tá. Muxa, que belo exemplo. Muito bem. É persistência isso. Muito bem, cara. Aí o seu pai, com paciência, foi te ensinando. É. É. E ele, essa mesma sequência que você falou aqui pra gente, ele foi te ensinando. Sim. Qual foi a primeira música que você conseguiu tocar inteira, você lembra? É... Uma caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando. Vamos embora, que esperando essa porra. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperando essa porra. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música é um... Nossa, clássico, é né, Toninho? Hino contra a ditadura. Isso, é isso justamente que eu ia te perguntar. Essa música aí é... Ela tem uma história muito forte, né, Toninho? Você que viveu mais intensamente essa época, que eu peguei só mais um finalzinho. Ah, né? Isso aí custou essa muito pro Geraldo Vandré. É? Nossa, essa foi proibida, nossa, foi perseguido politicamente. O que você sabe de... Por que essa música foi a primeira? Seu pai gosta desse estilo? É, porque foi a mais fácil. Ah, porque foi a mais fácil. É, porque são duas notas mais fáceis que eu, pelo menos, aprendi. Foi Mas o Mi menor notas. E o Ré. Ah, é? Só os dois. Tá. Só essas duas? A música inteira? Uhum. Ah, é? E vai intercalando? É, vai Mi menor, Ré, Mi menor, Ré, Mi menor, Ré. Ah, é? Pô, que legal, cara. A coisa mais difícil que eu tive pra aprender foi mudar de nota. É, por exemplo, aí eu parava e colocava um dedo aqui, um dedo aqui, um dedo aqui. E aí isso ia sendo difícil. Qual o grau de dificuldade que você tinha quando você ia fazer isso? Assim, tipo, você tinha que ficar olhando pra ver onde você tava o dedo no lugar certinho? É, eu ficava assim, porque tinha vez que eu colocava o dedo aqui, um aqui. Aí... Fica desafinado. Você já experimentou tocar guitarra ou não? É, eu tenho uma guitarra. Ah, é? Mas ela só se encorda. E o que, que você acha mais fácil? Guitarra ou violão? É, são um estilo diferente. Pra mim, quando eu comecei a tocar violão, eu queria uma guitarra, né? Eu tocava violão e eu tocava com as coisas. Com o que tinha pra tocar guitarra. Por exemplo, o bend, que você toca e levanta a corda. E eu fazia isso no violão mesmo. Aí eu fui ganhar guitarra esses tempos aí, uns um ano atrás. E por que porque, não sei. Você estourou todas. Mas é, mas as, o Guns, assim, que mais? Qual outro tipo de conjunto você gosta, assim? Mais estilo rock, sem ser o Guns? Porque você deve tocar essas... Você tem que falar banda, porque não é tanto conjunto. Que a, qual as bandas que você gosta, assim, e que você mais... Porque, por exemplo, aquela música que você tocou primeiro lá do Guns, ela sairia mais legal se você tivesse tocado ela na guitarra, né? É. Porque... Aquela lá não, porque aquela lá só tem violão nela mesmo. Mas você já experimentou adaptar pra guitarra? Já, é. Ficou bom? É, ficou ruim, não. O som é... Parece que é um som mais limpo, mais puro, não é? Mas eu tô achando que você tá tomando gosto pelo violão, né? Acho que é culpa do seu irmão. Não. Porque você gosta muito de violão também, né? Gosto. É. E aí, vamos tocar uma musiquinha pra nós, ou nem? Vamos fazer um pequeno intervalo aí do nosso papo? O que você vai tocar pra nós aí? Se você não tocar inteiro, não tem importância. Só um pedaço já é suficiente, tá? Professor, né? Nós estamos entrando no terceiro bloco do programa Ensino Básico Revista, hoje com o nosso aluninho aqui de quinta série, apenas 12 anos, dando um show musical para nós, né, Clécio? O Felipe Klein. É, eu fiquei intrigado agora com esse negócio das notas. A nota na guitarra, do braço da guitarra, é a mesma coisa que as notas do violão? É, depende. Pode ser que sim. Por exemplo, como o som da guitarra as pessoas usam mais para um som pesado, é, então pode ser que a pessoa use a nota normal, por exemplo, um lá, com efeito, tem o que é o pedal, que pode fazer um efeito que é um mais, coisa, mais grave, ou ele pode usar com efeito também uma nota mais grave, que é o lá também, assim, em outra casa. E os pedais são pra você transformar as notas em notas mais graves? É, pra dar efeito. Por exemplo, tem um pedal que chama wah-wah, que você vai pisando nele e vai fazendo um... É automático, sozinho? Não, você tem que ir pisando nele. Ah, tá. E o... Além de Pink Floyd, Guns N' Roses, o que mais você gosta, cara, nessa... Ah, eu gosto... Na banda, né, Toninho? É, banda. No conjunto, não. Não entrega, né? Eu gosto de Metallica. Eu gosto um pouco de Metallica. Gosto de Kiss. Kiss eu não ouço muito, mas eu gosto até. Pô, eu também gosto de Kiss, cara. Quem é que não gosta de Kiss? Uhum. Também gosto de Metallica. Eu também gosto do Pink Floyd, mas não gosto do Guns, não, filho. Não? Tá, dá uma palhinha. Eu acho aqueles caras muito metidos. O que mais que gosta assim, de do banda? Que nós vamos ouvir agora? Então, uma palhinha de que você vai dar? Metallica? Ou não, você não tem? Sim, eu tenho uma parte de Metallica. Pode ser, cara, só um pedacinho, tá bom? Só uma nossa. Só pra gente ter uma ideia. Uma palhinha, vai. Vai, manda bala aí. Thank you. Felipe, você enquanto, opa, quase falei criança, pré-adolescente, o que que você espera da escola, cara? O que que você vê no, o que que você visualiza no seu futuro? Como que você acha a escola? Como você vê a escola? Como você vê sua vida daqui pra frente, cara? Ah, eu pretendo seguir na música, mas... E você acha importante, Felipe, a oportunidade de você vir aqui na rádio, tocar um pouquinho? Acho Sim. que isso é bom para os alunos? Sim. É? Conhecer um pouco mais da música. E a escola? A escola, de onde você veio? De qual outra escola você veio antes de vir por Jesuíno? Do Dom Gastão. É bem diferente, né? É. Ela é de primeira quarta. Assim. É. E o que você sentiu, cara, na hora que você entrou naquela puta, aquela escola? Viu? Nossa, é grande pra caramba! Eu fiquei meio surpreso, que eu não imaginava, meu irmão falava que é grande, mas não imaginava. Que... Mas você gosta da escola, Felipe? Você gosta do Jesus? Do Jesus, sim. Uhum. E depois... Você já tem algum amigo seu que foi junto com você pra lá ou você teve que refazer todas as suas amizades? Não, é... Tem sim. Eles mandam um grupo inteiro. É. E os seus coleguinhas também ficaram tão empolgados e tão assombrados assim que nem você quando chegou lá? Acho ficaram que tudo sim. Meio perdido, tão meio perdido ainda ou já estão já se localizando? Como é que vocês estão lá agora? Ah, já estamos acostumados, né? Já acostumou? Já. Bom, primeiro você vai passar lá os próximos 4, 7 anos da sua vida lá dentro, né? O que que você pensa disso, cara? Pô, vou ficar 7 anos ali, mano. Eu tô entrando ali com 11, vou sair dali com 17, 18, né? É, então. O que que você, assim, mais ou menos, olhando e se espelhando no seu irmão, o que que você pensa no Rodolfo? Hã? Ah, eu vejo que olhando assim... Vendo como eu vejo que não vai ser tão difícil assim quanto eu imaginava que seria. Não, porque você tem talento, já dá pra perceber. É, e é um menino extremamente inteligente, porque pra guardar esse monte de música em inglês na cabeça, cara, com a sua idade, meu, olha, você é muito bom. Você citou Metallica, o que mais? Pink Floyd, Guns N' Roses, Kiss, o que mais dessa? De Led Zeppelin. Vai, toca, dá um. É só, cada um que você fala, é você só dá... o pessoalzinho da velha guarda, né, cara? É rock de assim, das antigas, assim, AC/DC, Sepultura, AC/DC. Algum... coisa desse tipo, né? Sepultura. Você não gosta? Kiss, que você lembra alguma coisa do Kiss? O... Da banda Kiss? Vixe, do Kiss eu não sei. Do Kiss eu nunca peguei pra tirar. Ah. Eu não ouço muito. O Kiss é mais vocal, né? É. A banda é separada e eles são mais vocal. Tem toda aquela indumentária, todo aquela vestimenta, aquela maquiagem que os caras usam, né? Eu acho que isso aí chama atenção pra caramba neles, né? Basicamente. É, e Beatles, cara? Então, Beatles eu nunca ouvi. Nunca não? Fui. Não, não, você não sabe o que você tá perdendo, hein? Dá uma escutadinha nas músicas dos caras. Ah, é assim. É um somzinho bem legal, cara. Tá? É um som bem legal. É clássico, cara. É, quem gosta de... banda de todos os tempos. Quem gosta de rock, cara, começa primeiro, acho que ouvindo Beatles. É, depois expande pras outras. E Rolling Stones? Não curte? Nunca ouvi também. Rolling Stones também, cara. É outra banda aí das antigas que tá na estrada até hoje, né? Que é uma das bandas que não se dissolveu aí como as outras, né? Que foram ficando aí pelo caminho. Tem mais algum que você não tenha citado? Ah, eu... Que você saiba tocar um pedacinho? Deixa eu ver. Um pedacinho bem pequeno, um sei tocar de uma. Jimi Hendrix. É... Jimi Hendrix, da hora, cara. Você saiba mais, quase que inteira. Que você saiba quase que inteira, ou inteira. Aquela que você tocou logo no comecinho, junto com o Elvio aqui pra nós. Ah, do... Tonico Tinoco. Tonico Tinoco, é essa? Manda bala, vamos ver. Entrando no último bloco do nosso programa Ensino Básico Revista, hoje com um convidado muito especial aqui, nosso querido aluninho de quinta série, apenas 12 anos, Rodolfo Klein Almeida. Felipe. É, Rodolfo é o irmão dele, tá vendo? É um clássico, esse é o Felipe, o mais novinho, né? Felipe. Mas tá dando um show. É verdade. Felipe, como é que é a disciplina lá na sua casa, cara? Seu pai pega muito no pé, fala, ó, se não fizer isso, não tem violão, tem que seguir as coisas meio à risca, sua mãe também pega pesado ou nem, cara? Ah, nem tanto. É? Mas, por exemplo, se der uma pisada na bola, tem um castiguinho, né? É. Mas, não, Felipe, por que você andou faltando esses dias atrás, tão doente? Tava. É, o que que você... Tinha falta de ar. É? Falta de ar, tava com começo de gripe. É. E como que é lá na sua casa, assim, o seu pai, assim, com você e com seus irmãos, cara? Ele fala, ó, oh, não faz isso, faz aquilo, orienta, conversa. Ah, a mãe também fala, conversa. É, minha mãe é mais sem paciência. Meu pai já não. Ele orienta vocês, conversa? É, meu pai conversa. É? E o que que ele fala, assim, tipo, pra vocês quando vocês estão conversando? Não, não faz mais isso, filho. É errado, isso, aquilo. É, mas sim, né? O que que seu pai faz, cara? O que que seu pai faz? Tem o emprego dele? Trabalha em quê? Ah, ele trabalha no SAMU, de operador de rádio. Ah, que legal. E a sua mãe? A minha mãe, ela tá desempregada. Ah, é? Mas ela trabalha, costuma trabalhar também? É. Fora. Bom, isso é importante, né, Toninho? O garoto, ele tem todo o apoio na casa dele, a família é estruturada, né? Isso é o, isso é o mais importante, né? Nós temos visto muito por aí. Infelizmente, né? Não infelizmente, que as crianças tenham culpa, né? Mas é, são consequências de as famílias desestruturando. Isso reflete na sociedade, né? De repente, esse monte de problema que a gente tem aí, eles poderiam estar sendo solucionados se as famílias tivessem mais apoio, se as famílias pensassem mais na família, né? É, às vezes nem dão a devida atenção para a criança. Você vê o caso do... Felipe. O Felipe tá sempre acompanhado pelo pai, teve a paciência de ensinar música pra ele. Só isso aí demanda um tempo com ele. É verdade. Isso é muito importante pra criança, não é? Seu pai passa algum tempo com vocês, assim, lazer, leva vocês pros lugares, pra passear? Ah, sim, a gente sai, vai andar. Sai andar, a gente de vez em quando... Quando sobra um tempo pra ele, a gente vai no... Por exemplo, no 29, lá no... No pesqueiro? É. É, você pesca também? É. Aí você tá todo mundo lá junto, todo mundo conversando, você, seus irmãos, seu pai. Isso é importante, sabia, né, cara? Esse laço de família é extremamente importante. Não importa que seja pai ou mãe ou madrasta ou padrasto, o importante é que, né, que tem se um laço de família, crianças, né? Algum... Tem aquela... Que a criança sinta no pai e na mãe aquela confiança, aquela proteção. Que o pai e a mãe também dê aquele carinho que o filho precisa. Converse, participe da vida dos filhos mais efetivamente. Não deixa a molecada jogada por aí de qualquer jeito, né? Porque se deixa jogado por aí, como já tivemos aí... em um programa anterior aqui, uma pessoa falando sobre o problema das drogas, isso daí já é uma... O rapaz até falou que quando a família abandona o filho, o traficante adota essa criança, adota esse rapaz, adota esse adolescente, e aí pronto, né? Já tá estragado pro... Aí para recuperar depois demanda-se muito tempo, muito dinheiro, muito trabalho e muita paciência acima de tudo, né? Custa. Ô, Felipe, além de rock, eu vi que você também gosta de tocar sertanejo, né? Que mas dupla... Mas qualquer sertanejo. Que, sertanejo é, isso que eu ia perguntar. É. Gosto, né? Que dupla você gosta, cara? Você tá mais, assim, antenado com os caras? Então, além de Tunico e Tinoco, e qual que foi aquele primeiro lá, o Chico do... Rei Paraná. Isso, Chico Rei Paraná. Quem mais? Então, foi o que eu mais ouvi, assim. Foi Tunico e Tinoco, Milionário Zé Rico, mas eu não... lembro muito de normalmente. Até ontem eu tava perguntando pro meu pai qual música ele lembrava de Milionários. Pô, eles têm uma pá de música Milionários é Rico, cara. Eu gosto de escutar Milionários é Rico também. Mas além dessas duas músicas sertanejas que você tocou, você lembra de mais alguma? Lembro, mas não sei se é sertanejo. É. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, ai que nasceu menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, casa santa, onde é sua morada? Aqui moro Deus menino e a hóstia consagrada. Deus lhe salve, a casa santa, onde é sua morada? Aqui moro Deus menino e a hóstia consagrada. Você sabe onde toca esse tipo de música? Companhia de Reis, cara. É lindo isso aí, cara. É, bonito. É uma coisa folclórica brasileira, entendeu? Tem, é. Convenhamos, hein? É um folclore brasileiro. Parabéns, viu, Felipe? As companhias... Pelo gosto que você tem também. Você tem muito bom gosto. E as Companhias de Reis, cara, isso daí é uma música clássica deles. Entendeu? Quando eles saem na rua junto com todo mundo aí, passando de casa em casa com a bandeira. 6 de janeiro? Cara, é isso aí mesmo, aí. Tá? Eu já, antigamente tinha muito aqui em São Carlos isso, mas quando eu era mais novo, sempre tinha isso daí. Agora parece que tá desaparecendo, o povo vai... Faz parte da nossa cultura. Né? Vai perdendo o interesse, o povo vai esquecendo dessas coisas, entendeu? Mas eu não deveria deixar cair, não. Fora, depois você pega, senão vai acabar. Mas e aí, Felipe, que mais que outras duplas sertanejas ou os caras sozinhos cantando que você... Assim, pra encerrar o nosso programa, você teria mais uma inteira pra cantar, Felipe? Mais uma sertaneja? Tipo, o que você gosta? Pena Branca, Chavantinho? Ixi, meu pai vive falando com esses caras, mas... Os caras têm uma música da hora. Pega a cifra do Ocio da Terra e aprende a tocar essa música, tá? Essa música é um clássico, cara. Só de falar já me arrepiou, bicho. Essa música é muito, muito bonita. Tá, quem mais da Velha Guarda das duplas sertanejas, tipo Chitãozinho Chororó, quando começaram, não agora, tá? Eles já viraram comercial. Chitãozinho Chororó, na época que eles começaram, o que mais? O Mato Grosso e Matias, João Mineiro e Marciano. Tudo isso aí meu pai já falou, mas eu nunca ouvi. Não? Trio Parada Dura, eu acho. Trio Parada Dura eu já ouvi, mas eu não lembro a música. E tem mais alguma assim que você lembra, que você quer cantar pra gente? Não importa se é rock, se é... O que você quiser, cara. O que você quiser, que você lembra mais ou menos um pedaço ou quase que inteiro. O problema é seu hoje. Mas vamos encerrar então? Vamos embora. Isso, amigos. Olha, nós estamos encerrando o nosso programa de Ensino Básico em Revista, hoje com o nosso querido Felipe Klein Almeida, que nos deu aqui uns minutos de muito prazer, né, em ouvi-lo. E estejam conosco no próximo sábado, sempre às 13 horas, aqui pela Rádio Fiscal. E quero agradecer também, né, os trabalhos técnicos do nosso querido amigo Eduardo Martins. Esteja conosco no próximo sábado, sempre às 13 horas, pela Rádio Fiscal 95,3. Escute diferente. Vamos lá, Felipe. Manda uma música pra nós.